Negativo, decolagem 1-0, T3, zona 53. São 3517, chame Recife 1288. 288, obrigado, bom dia, senhor. Olá. Bom trabalho para a semana. Falou, muito grato, capitão. São 3153, decola 231, chame o controle, 120, decimal 8. 1208, obrigado, bom dia a todos. Recife 1255 5514. Bom dia novamente, o TAN 3153 decolou da EL direito. TAN 3153, deixa o controle, bom dia novamente, direto Leda abaixo, Leda Bridge, contato radar 3153. Radar Leda Bridge, TAN, obrigado. Salvador, bom dia, é o 5513, eu nomeei a com a hotel. 5513, eu nomeei a controle, bom dia, desça para 6000, ajuste no 014, chegada a mão. 6000 no 014. Mike Delta Manati, mano. Ciente, decola pistão 7 com a direita, corredor axé inicialmente no meu pés. Controle 120.8, cena 0125. Confirmando, responda acionamento táxi 2286, Mike Delta. Firmo no 3 milhas para Conde, serviço já está terminado, chama na Caju, 20.3. Patrulha, o 5319? Chega. Libera a velocidade? Livre. Grato. Obrigado, prazer ouvi-lo novamente, até a próxima. Até a próxima, bom voo, capitão. Obrigado, tudo de bom. Felipe 5316, desça para 4000. 4000, 5316. Siga Mike Delta. Direcionar seu ponto para táxi. Oceano Rio, Oceano 6285, descendo para o 160. Oceano 6225, este é o controle Salvador. Ajuste 1014 e desça para 5000. Descendo para 5000, Oceano 6225. Está autorizado. Controle, bom dia, Santa 3663, Centro Hotel, 190 para 170. Santa 3663, este é o controle Salvador. Ajuste 1094, desça para 8000 pés na chegada bom. E 14.000 na chegada bom, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4208, confirmação hotel. Azul 4208, bom dia, Recife 3, cogindo 210, confirma o nível? É 210 mesmo? Isso aí mesmo, 210. Ok, prossegue Golf 677, decola pista no zero, curva esquerda, controle 120.8, acena 5435. Autorizado nível 210, decolagem da curva esquerda. Então, nós zero, primeiro curva da esquerda, controle 208, frente 5465, pode ser a saída, senhor? Correto, ponto push, 4208. Alternativo, tem alguma saída prevista, senhor? O cara Caju, que eu fui. O cara Caju, obrigado. Zero. Ciente, passador, né? Cheque trem, chame a torre, 1186, 353 no meio. Boa, 1186, bom dia, obrigado. Yeah. 5316. 5316, continue em aproximação. Diante. Tráfico avistado, segue trem autorizado, pouso, pistão no zero, vento 060 graus, 05 nós. Sempre pouso com o triplo 5316, baixar travado. O Xandar 6225 está liberado a velocidade, já? A critério, a seu critério. Obrigado. Papa Romeo, Mike Eco Lima, aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço radar, chegando na Cajun 203. Mike Eco Lima. Obrigado. Delta, repartir aliado e pronto, cabeceira 17. Bom dia, voo 922, vai passar 200, descida 150. Voo 922, controle, bom dia, via chegada a mar e desça para 2000, ajuste no 015. Desce via até 2000, confirma ajuste. No 015. Não entendemos o último dígito. Para as aeronaves, está escuta do controle Salvador, alteração no ajuste do altímetro. 10, 15, câmbio. Ok, 5. 13 no meio, taxia Alfa Juliette, porto, remota no 2. Alfa Juliette, remota 1253 no meio. Oceano 225, livre e aliado. 7, batalha estabilizada. Mike Juliette Romeo. Analisando o setor aqui do cuidado, mandei um sobrevoo assim, próximo ao campo paralela, na vertical da paralela. O paciente Mike Juliette Romeu, aguarde para prosseguir para o setor do shopping na paralela. Mike Juliette Romeu, prossiga para o shopping, na shopping paralelo. Presente, autorizado, sobrevoo próximo ao shopping paralelo. Mike Eco Delta, controle. Mike Eco Delta, acendendo para mil pés, estima Manati em mais 30 minutos, 20 minutos. Mike Eco Delta, prossiga visual mil pés e chame livrando a zona de controle. Chamará 20 minutos. Confirma a rota. Confirma a rota, se eu no plano. Na 3179, Elétrica, 3121, no Confins, direto Triv, direto Posse. Ok, confirma o recado. Solo, é o 5316? Sendo 225, checa o trem, torre 1986. 186, obrigado. A nossa frente aqui. Vou chamar aqui, o guarda de trânsito aqui, o Gabi, acho que é o Carcará, viu? Ele tá na frente aqui, não deixa passar. 225, check trem autorizado, pouso, pista 10, vento 080 graus, 052. Sempre pouso, cara, 225. Mike Juliette Romeu, no externo nós temos um Fokker 100 e em breve, aproximadamente em 3 minutos, nós teremos o Airbus 320 da TAM no externo. Ok, está aguardando autorização o Mike Juliette Romeu. Você quer que o Nilo se pegue a área? Não, o senhor pode permanecer nesta posição até a passagem da aeronave da TAM. Ok, está no aguardo da autorização Mike Juliette Romeu. 3663, está autorizada a aproximação. E ali, driblar o bichinho aqui. Controle a posição do TRIP 5316, remota 1-2. Remota 1-3, comandante. 1-3, ok. 5316. Fala, meu CA Mike Fox. Este é o controle Salvador, meu cordial. Mike Fox, operação visual na pista 1-0, ajuste 1-0-1-5. Prossiga visual e sempre na escuta, Gabi. 255, livre direita, chame solo. 1-2-1, decimal 9. Pois é, lá. Está 3663, está 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador externo. Para sua informação, ao sul do externo nós temos o helicóptero, mais precisamente o Mike Juliette Romeu, com Robson 44 a 500 pés, e não vai interferir na sua aproximação. Vamos checar o trem, chama a torre 1186, está 3663. Mike Juliette Romeu, após a passagem da aeronave da TAM, o Airbus 320, está agora a 2 milhas para o externo, está autorizado a prosseguir para o shopping paralela. Ok, ciente, autorizado após o Airbus da TAM, autorizado o shopping paralela, Mike Juliette Romeu. T3179, pronto, cópia. Pronto, cópia, T3179. Autorizado para Guarulhos 340, nível da cola da 10. Saída Arbor, transição Elefa. Prossegue via Pêndulo 21, trilho Tapatiali Lima. 5451 é o transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Gente, T3179, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, da cola da pista 1-0, Arba, Elefa, Pêndulo 2-1, Confins, Tribe, Poços, Transponder 5451, controle 1-2-0, decimal 8. O atendimento correto, chama para o posto no pátio 3. Gente. Torre 1625, poder confirmar a posição? Posição 0. 0, 1. 1, pole position, Ocean. Ah, posição 1, obrigado.